te aproximes ainda. Tenho frio e despedida, e esse medo que teu abraço eu perca no outro dia. Céu, passarinho, suavemente me descobre aos pouquinhos. Tenho medo quanto as asas, todos voam. Cinderela do meu conto, és a estrela. Já não como me perder. Ser-te passarinho, sem teus olhos já não há céu. Passarinho, me conhece de memória, e assim quando não há asas, todos voam. Cinderela do meu conto, és a estrela. Já não vou me perder, você é o duende. Docemente me ensina a te pegar. Já não há modo de esquecer-te. Passarinho, sem teus olhos já não há céu. Passarinho, sem teus olhos já não há céu. Passarinho.